Copa Livre até o 060. Descer e manter o 060. Tráfego à sua direita, 6 milhas Bandeirantes. Sim, deve descer até o 060, 3234. Não aviso o prazo, porém monitora no ticket. Solo de Salvador, agora aos 4612. Bem-vindo a Salvador, livre à direita. Chame o solo, 121, decimal 9, TAM 32 no meia. 219, TAM 32 no meia. Livre decolagem da pista 10, azul 4061. Afirma azul 4061. Isso que bravo Zulu, confirmando então pessoas a bordo? Antigo, entendido, você vai voar então o farol de Itapuã direto, é isso? É, até bem. Aqui 060, são 3834. Oi Salvador, boa tarde, Coronel 984, informação que você é que restrito 1990. O Coronel 924, identifique e desça até uma centena, via chegada à mão, via lancha. Uma centena, via mão, 1924. Salvador, 3660, para a descida. 3660, desça até o nível 090, identifique na via chegada à mão, 3660. 090 para Mário, identificou o 3660. O 3660 reduz a velocidade para 250 mais, é número 4 na aproximação. 150-230-3660. Você autoriza direto para o Quebec Serra? Quebec Serra direto seria autorizado. 3834, desça até o 040. 7, livre descida para 040, 3834. Meia, mantenha a posição antes do ataque Sequilo. Vamos confirmar se o seu estacionamento é realmente no pátio 3. Afirmativo, vai mantendo Sequilo, TAM 32 no meia. Gente, prossegue em condições visuais, permaneça na escuta, Guardião 01. Na escuta, Guardião 01. Cruza 050 para 040, são 3834. 140-621, eu decolo de Salvador, 49, chame o controle, 199, decimal 8, mão voo. 198, boa tarde. Tá. O 3834, para prosseguir na via chegada, guarda. Ok, aguardando. Forçada 2162, tráfego à sua direita, a 2 milhas, um Airbus 320, cruza 4 mil pés em descida, tem ela vista? Afirmativo, à vista e seguramente distante. Gente, o 3834 prossegue a descida para 2 mil pés, 1011, está livre o final do ILS sem glide, reporte estabilizado, visual com a pista. Ok, para 2 mil com 1011, informará estabilizado, visual com a pista, TAM 3834. Exigido uma centena 1924 e solicite R9 da 10. 924, autorizado a RNAVE, inicialmente desça até o nível 090. 090, autorizado a RNAVE 90-24. Controle, guarda 01. 050. Controle, guardião 01. Guardião 01, mantém escuta. 3162, para interceptar o curso do localizador à direita na proa 060. Nesta proa intercepta, aguarde ainda a autorização do ILS, o Força Aérea 2162. Ciência 060, essa proa intercepta e aguarde a autorização para o ILS 2162. Afirmativo, vai seguir o Airbus anteriormente informado como número 2 na aproximação, Força Aérea 2162. Ok, continua a visão com o tráfego 2162. Salvador, boa tarde, Azul 4061. Azul 4061, no contato radar, cruza nível 70, na saída Gole, transição Gonza a nível 360. Azul 4061, vigilância. 61, vigilância. Azul 4082, para prosseguir na descida. Azul 4082, vetor para sequenciamento, voe na proa 025, limitado pelo curso do localizador. O Azul 4082 inicia redução de velocidade para 1.80 nós, o tráfego que precede é um bandeirante, está a 13 milhas. 025, reduzindo a velocidade no limite da proa localizador. Negativo, e desça para o nível 040, o Azul 4082. 040, 4082. Trônio Salvador. Boa tarde, Abaitel no 401, em transferência já com a Quebec. Abaitel, mantém escuta por gentileza, o Força Aérea 2162, chame o controle de aproximação 119.35. 19.35, 2162. 2834, já avisou a conquista? Tá certo. 7, ele é sem glide, torre 118.3, Raposo. Correção, 118.6, ou 3834. 18.6, afinal ele é sem glide. 62, desce para 2000 pés, ajuste 10, 10, está autorizado a interceptar e completar sinal LS sem glide. Ok, LS sem glide, 2062. 90, passando o metro da margem. Ok, mantenha 90, guarda instruções, 3660. Atenção, é após etapa de voar, se avisa 3660, se possível. Ciente, o 3660. Brinque o Azul 4082, chame o controle de aproximação final, 11935, Azul 4082. 1935, 4082. 1909, 24. 24, vetor para sequenciamento, o senhor vai voar na proa 180, 180 de proa, limitado por 10 milhas. Caso falhar comunicações após 10 milhas, reassume no Sierra Vita 368. O Gol 1924. Nesta proa, desce até o nível 070. O Gol 1924. Gol 1980, limitado a 10 mil, caso de falha, Serra Vita 368, descendo para o 070, 1924. Sítio 1090, está 3660. 3660, vetor para sequenciamento, esquerda proa, 360 de graus. 360 de graus, limitado pelo custo do localizador, 3660. Afirmativa, 360, limite ao nosso, tá? 360. Controle de boa tarde, Gol 1. Controle de Guardião 01, a milha do aeródromo. 01, condições visuais, torre 186. 386. Abaitando 401, identifique. Identifico, já atingindo 090 para prosseguir a descida. Ok, mantenha 090, aguarde orientação, permaneça na via chegada, aguarde vetores, é o número 6 na aproximação, Abaitando 401. Não estou avistando não, mas pode fazer a aproximação direta para o pátio. Eu tenho um Alfa 320 aproximando para pouso na 10, ok? Frente do tráfego, já na cabeceira 97, seguindo para o pátio Guardião. Torre, boa tarde, tá 3834, baixar travado, visual com a pista. Tá 3834, ciente, avistar, continue a aproximação, informo, pista livre, cabeceira deslocada 1200 metros, vento é 140 graus no mundo nós, o ajuste é 1010 e provavelmente detectará no seu TICAS, uma aeronave de pequeno porte, é um helicóptero da polícia militar, indo para pouso no pátio 4, ok? Tá ciente, aguardando pista livre. Da pista deslocada 1300 metros, 3234. Pista está livre, está autorizado o pouso, então 3834. Desculpa, confirmando, autorizado o pouso na 10, ciente da cabeceira deslocada 1300 metros, 3234. Afirma. O Guardião 01 avistado, já efetuando pouso no pátio 4. Vento no 300 graus, o 9 nós. Boa tarde, bom descanso, parabéns pela missão. 01. Potência 880, Tantra 3660. Gente, mantenha tráfego 1 hora, 6 milhas, rumo sul, está na descida para 3.000 pés no 737. Guardando altímetro 90, 90, tá 8001, a informação está completamente pronto para pushback e acionamento. Posição 1-1. Beijo. Plantando final e aguardando transferência, marcação. Aqui 2000 pés, 1-0-1-0, 4082. Ainda correndo na pista, 2-1-2. Tá, qual é a sua força aérea 2162, continue a aproximação, número 2 para pouso. Informa o vento no 30 graus, o 99 nós, aguarde pista livre, aguarde autorização de pouso. Cabeceira deslocada 1200 metros, o ajuste é 1010, força aérea 2162. Ok, 1010, 2162. 1186, acione 5167. 3660. Salvador, o TAN 3660 transfere, livrando 080 pro 060. TAN 3660, desça e mantenha o nível 060 na escuta do controle. Estimativa, confirme o limite ainda. Entendo, TAN para 200 nós, ou TAN 3660. Para 200 nós, TAN 3660. TAN 3660, o seu limite é radial 290 de Salvador. 290 de Salvador, TAN 3660. O 402, 4000 marcador externo, complete, final LS, sem glide, sem torre, 118, decimal, meia dúzia. 1862, 4082. 1924, desce para 2000 pés, ajuste 9090, autorizado, final ILS, sem glide, informe estabilizado. Informa nós estabilizado, 9924, descendo para 2000 pés. 3660, curva à direita, crua 070, permanece limite. À direita, 2. A direita 070, com o mesmo limite, TAN 3660. 1924, confirma velocidade de cada. 1939. Ciente, com 1924. Direita, crua 160, nesta crua vai voar por 20 milhas. Caso falhar comunicações, após 20 milhas, voe duna e complete o ILS sem glide. Proa 160 por 20 milhas, caso falha de comunicação, voa duna para interceptar o localizador sem o glide, seu 3230. Controle Gol 97, poderia confirmar o número na sequência? Quem na sequência? O Gol 97. 97. Número 6 na aproximação. Tá, você quer que reduza mais, não? Não, tá bom aí a velocidade. Vai aguardar vetores ainda, o 697. Ah, então tá ok, obrigado. Vigil 080, 01 de ABT. Vai até desse até o 70. 70, 01. 660, 1010. Assuma a navegação na proa do servidor 366, tá? 3660. Firma ativa, servidor 366, tá? 3660. Ser uma velocidade que está mantendo. 190901. Gente, Saredo 2230, reduz a velocidade para 190 para seguir tráfego no bandeirante à sua frente. Informe com 190 na reduzida. 190 para Saredo 2230. Primativo. Se possível, ingresse pela Juliette para o portão número 4. Permanece na alfa, ingressa na direita para o 4-3-2-3-4. Correto. Salvador, boa tarde, Gol 9754, Quebec, 490, Recife. 754, aguarde coordenação, altímetro 1010. Aguardando, obrigado, 1010. Nível 070. 070-2230. Nível Voo no 697, vetor para sequenciamento, voo na proa 240, limitado pelo curso do localizador. 240, limite ao curso, 697. Autorizado, sinal do procedimento RNAVE, o TAN 3660, informe passando servidor 366. Motora passando 366, TAN 3660. A Delta para ingresso na Delta. Para sequenciamento, esquerda, proa norte, 360 de graus, nesta proa, desce para o nível 090, o Webjet 672, não. Esquerda, 360, desce para 090, o limite da proa, senhor. O localizador, o Webjet 672, não. Limite ao localizador, 6721. Tem preparo para decolagem. Ali mantém preparo, Webjet 6741. Quatro passador normalmente, completo sinal do procedimento, ILS X-Ray sem glide, chame torre 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, bom. A Webjet liberará a Delta, ingresse e mantenha a posição. Deficiente, a Webjet vai ingressar na posição, 192. Afirmativo. Azul 4082 no solo de Salvador ao 02, livre à direita, chamando 121 decimal 9. 219, Azul 4082. 60 e fica limitado pelo curso do localizador. Pode interceptar o localizador, eu passarei do 2230. Fechando para o 060, pro a esquerda 060, limitado pelo LOC, passarei 2230. Afirmativo, 2230. 6741. Alfa, mantenha a posição antes daquilo. 7 via Alfa, mantenha a posição antes daquilo, Azul 4082. Correto. E chame o controle de aproximação 11935 para final. Ativo, 040, final, controle 11935. Agradeço. Cruze de imediato a pista para o pátio militar. No controle final, 119.35. 119.35, obrigada, bom trabalho. Nada, ajustando-se para 2000. 70 agora. 070, 6721. 24. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando 924. 85. Curva direita 085, descendo para o 040, 2630 da passarela. P Delta, chame 118.6 para ingressar e decolar. Frente 118.6, tá 8001. 10, autorizado pouso. Livre pouso, frente às condições 924. Web 6741, decola de Salvador ao 04, semicontrole 119, decimal 8, Web 6741. 98, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizou pelo 8, Recife, nível 3, 90, Fucaracaju é a saída, decolando da Delta, curva esquerda, 198, controle, 286, torre, 5174, acionar 754. Perfil da EL, transição direto. Certo, né, até o 340, 6741. Tá firme. Carlos Lula tem condição de manter esse visual na proa 080? Afirmativo, senhor. Ok, voe na proa 080 para alcançar espaçamento com a aeronave que está na final do ano zero e pousar livremente na 35. Gente, bravo Lula. Uno 322, atinge, mantém 110. P18, descida reautorizada até o nível 080. 080, gol Uno 322. 60. Corte, motores. Gente, 2162. É. Só Azul 482, na Alfa, está aqui. Azul 4082, táxi via Kilo, pátio 3 e após pátio principal, portão 9. E aqui o pátio 3 após pátio principal, portão 9, azul 402. Certo. Boa tarde, voo no 697. Voo no 697, mantém na escuta. Passarizo 2230, tem condições de incrementar a velocidade em 20 nós? Afirma 2230, 20 nós. Voo no 697, desce, mantém o nível 050, mantém presente pro limite, é o curso do localizador. Voo no 697. 150, mantendo a pro limite, é o curso, 697, voo. Controle, vai pro 7721. 721, aguarde ainda a segunda pro. Vai ultrapassar o localizador em algumas mesas, aguarde para girar, ok? Paciente, tá descendo pro 070 ainda, ok? Que é até o 060 agora. 060, 6721. São 4 mil na radio externo, competição do procedimento, chame torre 118, decimal 612. 6862, agradeço, senhor. Rua 697, informe tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo este, passando nível 040 em descida para 2000 pés, um Embraer 120. Paciente, 697 agora. Batarejo 2230, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1010. Nesta pro está autorizado interceptar o final do procedimento ILS X-Ray sem glide. Os primeiros 1200 metros impraticáveis. Descendo para 2000, ajustado 1010, está ciente do ILS e da pista. Batarejo 2230. Esquerda proa 350, limitado pelo curso do localizador. 350, limite ao curso, voo no 322, mantendo 800. Afirmativo, bem afastado aqui, 5 milhas. Ok, a porta é 3 milhas. Gente. Você tem o nível 050, o objeto 6721. Direito 140, nessa pro 050, 6721, está autorizado o LOC ou eu vou ajustar de novo, senhor? Confirme o objeto. Autorizado, ILS? Afirmativo, já autorizado para interceptar o localizador, ainda aguardando a autorização do ILS, objeto 6721. Tá certo, 6721. Até o 50, objeto 6721. 50, 6721. 60. Negativo, vamos complete o procedimento padrão, o interceptando a final. Positivo. 97 irá ultrapassar o localizador. Seu novo limite é a magnética 0, 80 do NDB Cindral. Paciente, o gol 697. Quando possível, a pro do 366. Paciente, gol 697. Bravo Zulu, é segundo coordenação do controle, você vai pousar depois da BETER. Reduz a velocidade, não interceptou em 270. Estou ciente que você está com transporte enfermo, ok? Positivo, tá visual com a BETER na final aí? Vai manter separação então. Ok. Eita, chame 121 decimal 9, está 3660. 219, 3660. A BETER no 401. Rebaixado, checado, pelo naval de 4 milhas. Ok, então agilize seu pouso o máximo que o senhor puder aí. Eu tenho uma outra nave após a hora 35, com transporte de enfermo, ok? Seu pouso autorizado, vento 120 graus, 9 nós, com ajuste é 1010. Afirma, agilizando, avistando, final 35. Então, o Brau Zulu vai manter a linha de litoral sem interferir com as decolagens da 1-0, após efetuar uma curva esquerda, prosseguindo para pouso, ok? Ciente, comandante. Não se afaste muito, porque logo em seguida eu terei uma aeronave da passareta, ok? Ciente, então. Já tá girando, então. Já tá visual. Afirmo. Zero. Mantenha presente proa. Inicie a redução para 200 nós. Tá, ok. Mantendo 220 para reduzir para 200. 050, mantendo a proa 6721. Cruzou direito, 8 milhas, um Boeing 737, cruza 065 em descida. É, 20, igual no 328. Que Bravo Zulu, continua a aproximação agora para a cabeceira 35, ok? O tráfego já ultrapassado a linha da 17. Afirmativo, está visual, e ciente também do segundo aí na final. Afirmo. Ação para o pátio principal, o seu gate será o 1-0. Afirmativo. Tem um pátio 3 aqui, está aguardando o gate, está 3-6-0. Foi R9, 3-6-8. Posição 8001, agiliza a Lima, tem. Posição 8001, a Lima tem. Está 1-0. Afirmo. Whisky Bravo Zulu, autorizado pouso 35. Zulu. Abateu no 401, no Solô em Salvador. Agora aos 1-1, no livre à direita, chame 1-2-1-9. 2-1-9, oi, Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 2230. Whisky Bravo Zulu no solo de Salvador, Zuno 1, confirme o pátio. Voltante 001, autorizado a decolagem imediata, ajuste é 1010, 90, 90, venta 120 graus, 109. Sente, livre decolagem pista 10, ajuste 1010, está 8001. Whisky Bravo Zulu, livre primeira esquerda para Bata. Então, boa tarde, bom descanso. Serra Vita 366, estabilizada Renato, então 0 o gol no menos 7. 7, gol no menos 7, confere. Completo o final do procedimento da Renato, chama agora a torre na frequência 1-1-8, decimal 6-12, é bom pouso. 1-8-6, bom dia. Autorizado táxi para o pátio 3, observe o sinalizador, Baitelo 401. Autorizado, Serra. Aos 13, 1-3, chame o controle, 1-9, decimal 8, são 8-0-0-1. 7-8-0-0-1, Salvador, 119-8. Boa tarde, o gol no 6-9-7, estabilizado R9, dá um notar. Gol no 6-9-7, continua a aproximação, reporte Serra Vita 372 com trem baixo e travado, gol no 6-9-7. Reporte para o 372, 6-9-7. Aproximação, o tráfego peça de 5.5 milhas com 140 graus, nós de grau de espelho. 7, é 2 anos ainda mais, né? 7, 2 anos. 8001, 330, Puca Aracaju, vigilância, 8001. 7, nível 330, Puca Aracaju, tá 8001. Gol no 806, copia. 806, desculpa. Gol no 806, autorizado para Recife, nível... apenas confirme o nível que o senhor solicitou, foi o 190? 230. Gente, aguarde a confirmação do nível autorizado Aracaju, pela rota Golf 677. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186. E o transponder 5157. Ok, você já tinha o 190 aí autorizado? Afirmativo, de acordo com o seu plano, nós temos autorizado o nível 190. Tá de bom tamanho, então tá autorizado 190 para Aracaju, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda para o Caracaju, 198 controle, 1862, 5157 o transporte. Correto, chame para acionamento pushback no 806. Chamarei, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, passarei 2230. 2230, passaredo, prossiga via Alfa, mantenha antes daquilo. Via Alfa, mantenha antes daquilo, passaredo, 2230. 040, continue redução até 1709, aguarde autorização da final aeronave. 040, igual no 322.